Supremo do Canadá. Ok. E teve mais algum caso de sucesso? Ui, tantos, olha, tive um que apanhou a homossexualidade numa viagem a Marrocos com os amigos. Suspeitámos que tenha sido através de uma picada de mosquito. Esse então levou meses a curar. Acredita que a homossexualidade se transmite por picada de mosquito? Completamente, e temos várias provas de que a homossexualidade, além de ser uma doença, é altamente contagiosa. Repare que os homens a apanham sempre depois de terem tido contacto íntimo com outros homens. É sempre. Pois é, eu também já me estou a sentir um bocadinho gay. É capaz de ter sido alguma corrente de ar que apanhei, não é? Foi alguma casa de banho pública. Apanha-se muito a homossexualidade nos WCs públicos. Ai, querido. O defesa central Pepe está de volta ao futebol português, 12 anos depois de ter deixado o Porto para ingressar no Real Madrid. E vai beneficiar do programa Regressar, que lhe permitirá pagar apenas metade do IRS durante 5 anos. Mas nem tudo são rosas neste regime fiscal especial, como nos explica o comentador Rui Santos. Bom, do ponto de vista financeiro é ótimo, porque o PEP vai ter um ordenado líquido superior, mas do ponto de vista desportivo será um desastre, porque ao pagar só metade do IRS, o PEP fica condicionado a dar só metade da porrada que costuma dar. Ora, como este é um dos pontos mais fortes, isso significa que vamos ter um PEP mansinho, a abrir as cabeças dos adversários, jornada sim, jornada não, em vez de ser em todas as jornadas como era seu apanágio. Será um PEP muito limitado, então? Limitadíssimo! Limitadíssimo! Para que é que o Porto quer um central que só pode dar porrada em metade dos jogos? Hã? Para isso deixa lá estar o Filipe que dá porrada por ele e pelos outros. Este devia descontar o ordenado todo para o IRS só para financiar o Sistema Nacional de Saúde, já que é ele quem mais contribui para aumentar o número de pacientes politraumatizados. Rui Santos pergunta... Será que eu também posso pagar metade do IRS se usar uns óculos de massa com menos 50% de graduação? O Portugalex de saída, Manuel Marques e António Machado regressam amanhã aqui ao Melhor de Portugal. Direction de Radio Arc-en-Ciel souhaite une bonne année 2019 à tous ses animateurs, à nos adhérents, aux bénévoles, à nos sponsors et à tous les auditeurs. Ainsi qu'à vos familles, que cette nouvelle année vous apporte tout ce qu'il y a de mieux. A todos, un bon ano 2019, cheio de prosperidade, amor e saúde. São os votos da vossa rádio para vossos estudos e familiares neste novo ano 2019. Retenez-se quelques dates à venir pour notre radio. Le 16 février, le bal des amoureux, avec deux fados autour d'un repas aux chandelles et un bal animé par Energia. Le 27 avril, le bal des œillets avec Johnny Abreu. Début juillet, notre grande fête de la Saint-Jean. Mais aussi, tout au long de l'année, nous aurons des repas à thème dans la salle Espace Arc-en-Ciel. Et puis, des centaines et des milliers d'heures d'émissions en direct, de tous horizons confondus. Pour cela, soutenez notre radio. En l'écoutant, en devenant adhérent, soyez des nôtres. Bonne année, bon ano, un baignage à nos arades. Bonne année! Bonne année! Meilleurs vœux à tout le monde! Ce sont les vœux de... Capanegra! En cette nouvelle année, le groupe Capanegra se lance un grand défi puisque nous organisons une soirée dansante le samedi 19 janvier à partir de 19h30. Où ça? À la salle Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Et c'est quoi comme grand événement? Eh bien, c'est une soirée dansante avec un repas. Au menu de ce repas... Lombo de porco. Enfin, sozinhas.

Eu que dormia quentinho e durmo sozinho agora. Zanguei-me com a minha mãe, mandou a empregada embora. Eu que dormia quentinho e durmo sozinho agora. Eu bebo e choro, eu choro e bebo por causa da empregada. A minha vida é um degredo. A empregada é coisa boa, mas a minha mãe pensava que ela queria ser patroa. Eu bebo e choro, eu choro e bebo por causa da empregada. A minha vida é um degredo. A empregada é coisa boa, mas a minha mãe pensava que ela queria ser patroa. Deixa ficar empregada, que ela limpa bem o chão. Se não voltar empregada, rebenta o meu coração. Deixa ficar empregada, que ela limpa bem o chão. Se não voltar empregada, rebenta o meu coração. Olá, bom dia a todos. Eu bebo e choro, eu choro e bebo por causa da empregada. A minha vida é um degredo. Lá estamos nós outra vez para uma nova emissão Portugal em Festa. Eu bebo e choro, eu choro e bebo por causa da empregada. A minha vida é um degredo. A empregada é coisa boa, mas a minha mãe pensava que ela queria ser patroa. Com muita, muita música. A empregada não voltou, mãe, eu tenho pena dela. Sou louco pela empregada, vou é correr atrás dela. A empregada não voltou, mãe, eu tenho pena dela. Sou louco pela empregada, vou é correr atrás dela. Eu bebo e choro, eu choro e bebo por causa da empregada. A minha vida é um degredo. A empregada é coisa boa, mas a minha mãe pensava que ela queria ser patroa. Eu bebo e choro, eu choro e bebo por causa da empregada. Então neste programa, muita, muita música variada. E sem esquecer a nossa dona Carolina, que estará mais uma vez com nós. Então começamos com Karina. Queres saber? Estar na tristeza, na alegria, ajudar os dia a dia. Mas tu não queres saber? Eu passo o dia a trabalhar, passo o dia a cozinhar. E tu não queres saber? Eu ali a trabalhar, tu no sofá a descansar. Vamos lá nos entender. Eu não vou ser, não vou ser a tua escrava. Passar a vida com a barriga no Então já sabes, se quer fazer alguma dedicatória, 02 38 43 48 00. Faz os meses que casamos, muita coisa nós juramos, mas tu não queres saber. Estar na tristeza, na alegria, ajudar os dia a dia, mas tu não queres saber. Eu passo o dia a trabalhar, passo o dia a cozinhar, e tu não queres saber. Com a barriga no fogão. podes mudar o mundo, eu sei que sim. Dar uma flor mais cara no jardim. Podes me encher de brilhantes, sei que sim. Mas será que elas ficam bem em mim? Pois só quero o teu cheiro, eu só quero o teu sabor, eu só quero o teu toque, eu só quero. Namorada virtual.

que agora estou aqui emigrada em França, sabe? Sim. E eu estive... Fui... Ai, que barulho! E eu fui... Uma miúda que eu tenho aqui, uma neta. Ai, que riqueza! Também tenho muitas e nenhuma delas me passa bola. Sim. Olha, então é o seguinte. Eu ontem fui ao médico, ontem, e o médico disse-me a mim que eu estava às portas da morte. Porra! Mas é verdade. E eu queria... Ele disse que eu estava por dias ou um mês, ou sei lá, ai que diabo. Porra. E então eu queria saber quanto é que ficava um funeral. Oh, você não vai morrer, cara. Mas o médico disse que eu não sei que tenho que mandar tremer as pernas ou o caralho. Oh, que mas fica mais ou menos por quanto? Que eu tenho um certo dinheiro, queria missa cantada, queria um funeral bonito. Pois, isso pode fazer, você quem é? Oh, você não me conhece, eu apenas vi do meu neto uma publicação de vocês e então eu gostava que fosse um funeral muito bonito. Eu tenho muito dinheiro, sabe, mas eu não queria deixar a quase nenhum aos meus filhos. Ah, tá bem, se eu não mexer, não deixo. Não mereço, eu tenho aqui uma filha que eu peço para ela ir para a discoteca, ela não me leva, a filha da puta. Ah, então não é fina, cara. Hã? É? Não é fina, então não leva médico, porque tinha que levar. Eu gostava de... Ai, antigamente eu com o meu Zé que eu dançava. Olha agora, olha, também não tenho com quem falar, sabe? Ora bem, vamos lá, então ao que interessa. Quem era o seu Zé? Ah, ele já morreu. Você bem quer saber quem eu sou, mas também não lhe digo. Ah, tem que me dizer, você é de Moreira? Oh, mas já vim para aqui há muitos anos. Ora bem, eu queria saber... Diga-me quem é, que eu gostava de saber. É a dona Maclina... Eu morava lá à beira do Castelo da Arnoia, mas trouxeram-me pequenina para aqui, sabe? Ah, é? Olha lá, mas por quanto é que fica então o funeral aí? Mais ou menos. Depende de vocês. Se morrerem na França, fica mais caro, não é? Ai, que caralho! Mas uma urna fica aqui por 500 euros? A urna? Sim. Depois tens outra despesa, sabe como é? Rapaz, que é 10 mil euros chega, não? 10 mil chega bem só, meu. Vamos lá ver, então olha, então vamos ficar combinados. Eu agora para o Natal sou capaz de ir aí, sabe? Está bem. E então eu passo por aí, vou tomar um cafezinho, o café do solto, e vamos falar os dois sobre isso, que eu depois até lhe pago adiantado, que eu quero um funeral em condições com música e tudo. Assim não, fiz ontem um e hoje outro. Oh, caralho, porra! E fiz ontem um e os outros. Vai tudo um atrás dos outros, vai tudo, sabe? Engago e fiz ontem aqui em Provença hoje, é. Você fez um funeral de um homem gago? Engago, sabe onde é Gagos? Ah, sei onde é que é, sim, senhorinho. Fui ao Porto buscar um a São João, fui buscar outro a Manafiel. Mas, mas um deles ainda vinha vivo, ou vinha os dois já mortos? Não, morreram os dois. Oh, que caralho. A senhora quantos anos tem? É muito nova, pela conversa que eu vejo, ainda é muito nova. Já fiz 87 anos e agora faço 89 para janeiro. Você com 87 anos está assim forte? Olha, não é o que o médico diz, sabe? Não, você ainda vai durar 100 anos. Ah, vamos lá ver, olha, eu então quando ouvi mesmo que estou à rasca, eu torno a ligar para si, mas eu para o Natal passo aí e já levou, e já vamos falar os dois pessoalmente. Em que sítio está em França? Estou aqui em Paris. Ah, em Paris, está bem. Estou aqui em Paris, mas olha, as minhas filhas e netos não me passam cartão nenhum, sabe? Porra. Eu saio aqui para a rua, eles ainda se põem, as raparigas põem, as pessoas põem-se olhar para mim. Eu ando aqui a ver se arranja algum namoradito para mim, ou ao menos para me aquecer as pernas, sabe? Está boa, está boa. Vamos lá ver então. Morava no castelo. Diga. Era à beira da... Olha que eu também estou a gastar muito dinheiro. Era à beira lá do castelo, cá em baixo, à beira da forca. Ah, era à beira da forca? Era. Ainda me queria enforcar quando era pequena, mas eu fugi. Ah, está bem. Então morava à beira do restaurante de Gonçalo. Exatamente, era ao lado, era. Ah, está bem, eu conheço. Pronto, Sr. Francisco, ficamos assim que eu estou a gastar dinheiro, pois a minha filha fode-me as orelhas, sabe? Mas você não está reformada, gasta do seu. Ai, que caralho. Gasta do seu. Eu estou a gostar de ouvir a senhora. Está tudo bem. Como é que a senhora se chama? Diga-me lá o seu nome. Olha, eu também já meio esquecida. Você é melhor, não quer que eu diga ou não? Tá bem, então. Olha, eu vou, eu para o Natal passo e nós falamos pessoalmente, frente a frente, está bem? Falso, senhor, aparece aí, eu já tenho o meu número de telefone. Estou só no que eu converso consigo, mando-lhe um cafezinho ou qualquer coisa. Está bem, andamos aqui na minha casa. Está bem, para mim tem que ser um descafeinado. Sim. Ó, oh, descafeinado. Ok. Muito, muito obrigado e muito boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado, obrigado, muito boa noite. Obrigado. Igualmente. Quem está feliz? Portugal é festa. Contagia todos num segundo. Yeah, yeah, yeah. Portugal é festa. Não há melhor festa do mundo. Não há. Portugal é festa. Então, espero que gostar da Dona Carolina. Esta canção foi pedido da parte da Maria para o Manu, que ama muito, muito, muito. Tu és o meu mundo, o meu sol a nascer. Por mais que te afastes, nada vai mudar. Está escrito no tempo, vou sempre te amar. Tu sabes que adoro o amor que me dás. Ninguém mais entende, ninguém é capaz. Só tu sabes sempre fazer-me feliz. Eu sou tua vida, tu és sempre o quem quer. Fica comigo, dá-me um beijinho, porque eu contigo sou feliz e sou amada. Fica comigo, dá-me um carinho, porque eu contigo vivo sempre apaixonada. Continuamos com Rebeca. Taca, taca, taca. Na freguesia todos querem curtir.

Esta música é para todos os transmontanos. Fui atrás dos montes, o norte fui conhecer, e naqueles montes maravilhas eu fui ver. O amor conheci, a mulher com quem sonhei, com ela vivi, com ela vivi, e acho que não esquecerei. Vamos lá um tempo atrás. É aquelas canções que nos fez dançar até madrugar. Gente, la caneca. Ara zumba la caneca, ara la caneca zumba. Odiamo de caneca tota la lluita de punta. Ara zumba la caneca, ara la caneca zumba. Odiamo de caneca tota la lluita de punta. Acredito que não está mal o meu prato favorito, Maria teu bacalhau à portuguesa, que é nada mau. Maria de vela acesa, vamos comer bacalhau. Eu acredito que não está mal o meu prato favorito. Maria, teu bacalhau à portuguesa, que é nada mal. Maria de vela acesa, vamos comer bacalhau. Eu acredito que não está mal o meu prato favorito. Maria, então vamos lá para umas desgarradinhas à maneira. Começamos com o nosso grupo Capa Negra. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde.

cantar mais uma e é a mesma de Rodrigo. E agora, maestro, vamos à desgarrada de todos. Hã? Pode ser? Bora lá. Sou eu, o Cândido. Oh, minha! Então continuamos com Augusto Canário, a desgarrada com os amigos. Não engana, digo adeus com alegria. Digo adeus com alegria. Eu quero agradecer toda a vossa simpatia. Do Fernando Correia Marques vai o abraço de cortesia. Do Fernando hoje um abraço para vós que foi que Santiago, trouxem vos as minhas coplas que as cantei abocado. Do Benito Regueifeiro, um abraço apretado. Força! Despeço-me com agrado, porque hoje não canto mais. Eu faço do meu bem, adeus, filho. noite. Boa noite. Olha, fala da Igreja da Beçada. Quer dizer, não propriamente. Para que era? O que é que desejava? Olha, é o seguinte. Aqui é uma senhora que os meus filhos trouxeram-me aqui para Paris. E já tenho uma certa idade, sabe? Sim. E então, eu, é assim, eu mais um dia ou dois ou uma semana eu sou capaz de morrer. Ah, sim. E então lembrei-me ligar para vocês, se vocês me levarem mal, que eu precisava de ser confessada, que eu há mais de 10 anos que não me confesso. E se era possível ser confessada por telefone? Não, isso não é possível. Ai, meu Deus. Mas é assim, eu estava aqui, o meu Agostinho agora está, foi a colar para o jardim. E é assim, o meu pecado também só tenho um, sabe? E então eu lembrei-me, porque é assim, toda a gente diz que Deus que foi que inventou tudo. Como inventou os telefones, eu pensei que se podia falar por telefone, fazer uma confissão. Não, isso tem que ser pessoalmente. Ai, mas olha, também lhe digo qual é o meu... Diga, faz-se a boa. Diga, faz-se a boa. Se a senhora não puder, basta ter o desejo. Logo que possa, sim, logo que a senhora possa, se vier cá, a Portugal, a senhora de onde é? Eu sou aí de perto de Penafiel. Pronto, se a senhora vier cá a Penafiel, pronto, aproveita a oportunidade e confessa-se. Se não, se não puder vir... fica o desejo e é a mesma coisa, está bem? Está bem, mas olha que o meu pecado é muito fácil. Olha, o meu gostinho, ele não prestava para nada quando casámos. E então eu toda a vida o traí, sabe? Sim. E é mais ou menos, eu acho que ninguém me está a ouvir, eu estou a falar com o senhor padre. Pois, sim. E então ele não prestava para nada e eu arranjei um rapazito, que é o senhor Zeca, e então, olha, ele fez-me feliz toda a vida. E o meu gostinho, eu traí-o toda a vida, e eu agora também, ele não sabe que ele está lá no jardim, e quando eu morrer eu ficava com isso aliviado da minha cabeça. Exatamente, muito bem. Era só isso. Você nem sabe o sacrifício que eu estou a fazer, ainda para mais estou a falar com o seu padre. Claro, mas acredito nisso que a senhora está a dizer. Mas olha, se a senhora tiver a oportunidade de vir cá, a Portugal, e então aproveita. Aproveita logo o primeiro momento que tiver disponível. Se não puder, já fica confessado, está bem? Oh, então acha que já fica, Deus que já me perdoou? Sim, senhora. Basta o desejo para ele perdoar. Ai, graças a Deus. Porque olha, o meu gostinho, aquilo parecia eu casei com ele. E é claro, eu casei e fui virgem. Fui com ele, fui virgem. Eu nunca tinha visto lá o bico do gasómetro. Aquilo era como o bico de um gasómetro. Era pequenito. Pois. E eu não achei muita graça, sabe? Sim, claro. Está bem, pronto, então fica assim, está bem? Pronto, senhor padre, muito obrigada, que assim já vou estar, mas também vou, digo-lhe já, vou continuar a trair. Pois, está bem, está bom, sim senhor. Então quando puder vir cá depois, então, se não puder vir, pronto, paciência. Já fico perdoada, não é verdade? É, sim senhor. Muito obrigada então, senhor padre, uma boa noite. Deus. O meu nome é Dona Carolina. Está bem? Sim, senhor, está bem. Ok, muito obrigado e boa noite, seu padre, muito obrigado. Deus. Está tudo bem, Portugal? Então, espero que gostaram da Dona Carolina outra vez. Foi muito, muito pedido. Vamos à festa! Portugal, festa. De norte a sul do país. De quem está feliz. Portugal é festa. Contagia todos num segundo. Portugal é festa. Não há melhor festa do mundo. Não há. Portugal é festa. Então continuamos agora com Capa Negra.

portugaise, mais j'ai choisi une italienne. Imagine le bordel pour l'année prochaine. Tu vois la misère, moi je la sens la galère. Et ouais, donc pas de bled, de j'coupe la mienne de j'douceur. J'ferme les yeux et je repense à j'nosse, à j'fer. Y'a l'odeur du zassad, je goût de j'pêche taille. Le bruit du palais, on est dans sa zardeille. Y'a l'odeur de la chèvre, c'est ça mon bled. C'est comme ça que je veux, passe à la j'mine, y'a j'fer. Y'a oublié au travail, ou ficar loin, je défense. Profiter du soleil, même si t'as pas d'oseille. Allez sur scène, ou bâtir pour un seul dieu j'quis aille. Les j'd'ai gros, j'touche un gros. Pour tout gage, et on s'en. Mais j'd'ai gros, j'touche un gros. Pour tout gage, et on s'en. Gritar, aproveitar do verão. Vamos a Portugal, um ano de trabalho para voltar ao nosso país e à nossa terra amada. Vamos a Portugal, quero ver toda a gente a dançar, cantar, gritar, aproveitar do verão. Vamos a Portugal, um ano de trabalho para voltar. assim se acaba estas 3 horas de emissão. Não esquece, Portugal em Festa. E eu dou-lhe encontro, excepcionalmente, sexta-feira, a partir das 14 horas, até às 17. Com emissão um bocado diferente. Foi só o amor, só o amor, só o amor, amor agora não. Com música portuguesa. Eu só te digo. E também música francesa. Espero que gostaram. Bom dia de trabalho para quem está a trabalhar. E bom dia de descanso quem está a descansar. Então, até sexta-feira. Tudo bom. Tudo é bom. Tchau.